E se James Bond e Ethan Hunt tivessem uma filha em comum? Ela seria um coração de pedra. Carros desgovernados em Alfama, tiros, explosões e despistes na mouraria. O caos organizado que se instalou em Lisboa no verão passado estreou há poucas semanas em formato de thriller de ação, protagonizado por Gal Gadot em Heart of Stone, o mais recente blockbuster da sala de estar, produzido pela Netflix, que voltou a lembrar ao público internacional que Portugal é mesmo um país, mesmo que continuem preferindo tapas em vez de rissóis de camarão. Hoje recebemos Margarida Adonis, produtora executiva da Ready to Shoot, que acolheu e coordenou a mega operação de rodagem durante os 30 dias que por cá passaram e conseguindo, ao mesmo tempo, manter tudo no segredo dos deuses. Ou será que não conseguiu? Para já, quero saber se o meu amigo Paulo acha que a Wonder Woman transformada em espia tem aqui um franchise pela frente ou se não passa de um Ethan Hunt defunto do AliExpress. Pois, eu acho que está ali num misto. É um filme que eu acho que acusa ali alguns sinais de uma fórmula, pá, deste tipo de filmes de espionagem, né? Acho que todos nós reconhecemos ali algumas características à la Missão Impossível e à la James Bond, não é? Uhum. Aliás, esta é a segunda vez este ano que nós temos um filme parecido cujo vilão é uma inteligência artificial. Sim, eu acho que isso agora vai ser um prato comum, não é? Sim. Inteligência artificial agora está a começar a dar cartas. Eu não quero com isto dizer que teria sido um plágio, porque as coisas aconteceram muito em simultâneo. Acho que é um bocado mais resultado dos tempos. Eu também acho que não é. Eu também acho que sim. Já o Exterminador Implacável já tinha levantado essa questão da inteligência artificial. É um tema frequente na ficção científica e no cinema. Apenas agora está um pouco mais na moda. A questão é que antigamente pensava-se numa inteligência artificial que se traduzia em máquinas destruidoras e agora vai-se mais pelo facto de os computadores e os aparelhos eletrónicos ganharem autonomia, mandar os sistemas abaixo, ligar, desligar câmaras, etc. Sim, sim. Aliás, muitas das guerras que hoje se travam são guerras de bastidores a nível informático, não é? Sim. Os hackers russos, não é? Completamente. Podem destruir completamente o histórico de uma empresa, oscilar os valores do Wall Street, manipular votações, eleições. Né? Eleições, essas coisas todas. Estamos um pouco à mercê dos hackers e não são aqueles que vivem debaixo do chão. Já nem falamos em hackers, falamos mesmo no passo seguinte, que é as máquinas tomarem decisões sem intervenção humana. Bem, aqui este Heart of Stone, sim, depois do Wonder Woman, a Gal Gadot continua a maravilhar-nos e a empunhar a tocha do empoderamento feminino. Continuando aqui a interpretar mulheres fortes e decididas em papéis de ação que habitualmente são destinados a homens. Eu acho piada estas mulheres fortes que são sempre voluptuosas. Nunca há uma mulher forte e decidida. Opa, sim, tu estás a pensar... Não ando com roupa justa, não é? Empoderamento feminino. Epá, mas alto lá que eu venho aqui com um top a ver-se o umbigo para termos mesmo a certeza que é um empoderamento feminino. Aqui desta feita é a Gal Gadot interpreta Rachel Stone, que é uma agente dupla que se infiltra numa unidade do MI6 para descobrir uma toupeira. Ela trabalha secretamente para uma agência que tenta manter a paz mundial. Todos eles, os nomes de código deles são cartas de um baralho. Ah, pois era o Paulo, então, exatamente, consoante o seu... as copas. A sua importância dentro da hierarquia, tinham cartas mais fortes e não Mas sei. Mas depois há um problema, né? Porque o as... Em alguns jogos vale muito e noutros nem por isso, né? Sim, assim como o Joker. Joker acho que é inútil em tudo. Não sei se é, por acaso não, acho que não. Eu tenho sempre a ideia que o Joker era aquelas duas cartas que nós tirávamos do baralho antes de começar a jogar. Sim, porque os jogos que habitualmente... A bisca de 3 e a bisca de 9 acho que não resultava. Epá, mas agora que estás a falar nisso, eu não jogo às cartas aos anos. Eu também, há anos também. há anos. E os meus filhos às vezes pedem para jogar, opa, eu não tenho paciência para jogar. Mas pelo menos ensina-los a jogar à sueca e depois deixa-os. Não, eles só têm a carranjar mais dois amigos. Eles têm vários jogos de tabuleiros e há um jogo qualquer que é um jogo desde a minha infância, mas que eu nunca aprendi a jogar. É um jogo que chama-se Dominó. Que me vai agora. Não, opa, eu agora não me recordo o nome do jogo, mas é um jogo que eu via. Aliás, era o oposto. Quando tu tinhas um tabuleiro de xadrez e de damas, é o gamão. Era o que estava no verso. Que é aquele que são uns picos, não é? O tabuleiro de gamão. Sim, olha isso. É gamão. Não sei jogar isso. Pronto, é gamão. Isso. Eu nunca soube jogar ao gamão. Quase todos os tabuleiros traziam o gamão por trás e eu nunca soube jogar aquilo, é verdade. Pronto, e eu também acho não. Acho que as regras são um bocadito mais complicadas. Então a malta nunca aprendia a jogar aquilo. Xadrez e damas. Pronto, o processo era damas. Era o primeiro jogo que tu aprendias, não é? Porque é fácil, certo. Não há muito... Sim. Depois xadrez, que é o passo seguinte, e é um bocadito mais complicado, porque pronto, cada peça tem o seu movimento. Epá, depois um gajo ficava por aí, não é? O gamão, acho que nunca ninguém virava o tabuleiro ao contrário. Eu quando era miúdo, vou aqui fazer uma revelação, eu quando era miúdo inventava jogos de tabuleiro, criava jogos de tabuleiro. Já viste uma carreira que e passou vendia. Ao lado. Tu eras um gajo, eras do gambling, na verdade. É completamente. Mas pronto, desculpa, devoltemos ao Heart of Stone. You know, exactly. No friends. No relationships. What we do is too important. When governments fail, the only thing left is the charter. The most highly trained agents. It's a bigger operation. Aqui a missão desta agente secreta, interpretada pela Gal Gadot, é proteger o coração. E o que é o coração? É precisamente esta tecnologia. É as doenças cardiovasculares, comer menos gordura, né? É nisso que ela está preocupada, na verdade. Ou é uma nova inteligência artificial que consegue aceder a tudo e em todo lado ao mesmo tempo. Inclusivamente às nudes que eu tenho guardadas no telemóvel, né? Por exemplo, a pessoa fica muito assustada com o potencial. Exatamente. A tua coleção de fotos do Kid Benguela já não estão seguras, Daniel. Desculpa. agora faz-te de desentendido, exatamente. Kid Benguela. Bem, quem controlar esta tecnologia dominará o mundo. Escola também do pênis de Kid Benguela. Ok. Pronto, Benguela não. Já Benguela. Tem qualquer coisa para ele me entreter no Google. Pode usá-lo como Benguela, mas é Benguela. Nome artístico de Clóvis Basílio dos Santos. É um ex-ator porno brasileiro. Ok. E agora estavas-te a fazer de novas. Totalmente. Sim. A fingir-me de surpreendido, mas eu careca. Completamente. Como ele é careca, tenho que abrir mais. É por opção. Ai, desculpa lá ter-te interrompido pela enésima vez, estavas tu a dizer sim. Nada. Mas eu estava aqui a dizer que eu senti-me entretido ao ver este filme. Mas sentia que estava a ver uma fórmula. Está muito bem feito, está muito bem executado. É um filme muito bem executado. Nota-se que tem um orçamento por trás deste filme. Nota-se que tem uma equipa técnica bastante competente. Agora, a história é uma história que acaba por ser um pouco previsível pelo facto de ser uma fórmula. Eu acho que é um filme que entretém bem durante aquele tempo em que o estamos a ver, mas não é propriamente um filme memorável. Vi o filme na semana passada e já esqueci-me de muitas partes. Lembras-te pelo menos das partes em Lisboa, não é? Essas são gajos de... As partes em Lisboa. Sim, sobretudo eu fiquei muito surpreendido por ter tanto tempo de antena. Lisboa e não só. Sim, Lisboa tem. E não só o sul de Portugal. Faz o Algarve de todas as sequências que são no Senegal, na verdade, são no Algarve. Exatamente. Sim. Eu fiquei muito surpreendido pelo. Mas eu, pelo, sabes que eu senti que aquilo era parecido cá. Com o Senegal. Eu não sabia, mas assim que quando eles começam lá a correr para aquela aldeia senegalesa no meio. Sim. Do nada, eu senti que aquilo era português, pá. Pelas paredes, não. Eu não topei. E estava correto. Depois a nossa muito bem. Convidada então... confirmou isso. Mas sim, essencialmente, onde Portugal brilha neste filme é de facto em toda aquela sequência desde que eles chegam a Lisboa, em que tem uma espécie está de muito bem filmado, abrigo. Aliás, abrigo. No trailer tem muita presença no trailer, sim. A sequência, e acho que vende muito bem o filme. E não é uma Lisboa romantizada. As sequências são não. À noite, há lixo. E grafitis nas paredes no filme, tal e qual. Nota-se que tem um aspecto de subúrbio. Em toda aquela zona, desde o Chiado, a Alfama, toda aquela zona que agora está toda gentrificada e cheia de barzinhos e casinhas e sítios para os turistas, que no fundo é aquilo que os turistas que gostam bem de ver em Lisboa por ser uma cidade antiga. Certo. E isso está bem mantido no filme. Das sequências mais bem conseguidas, se não a mais bem conseguida. Nós quando vimos Reykjavik no ecrã, pá, sentimos deslumbrados pela aquela vastidão montanhosa e com neve, e aquela desolação. A questão é que nós já vimos isso imensas vezes. Exatamente. Já não é uma novidade no grande ecrã. No grande ecrã. E apesar de eu conhecer Lisboa, eu senti que havia de uma outra perspectiva. Porque nós nunca tínhamos tido outro olhar. Uma sequência de ação deste nível rodada em Portugal. Sim, sim, que apareceu nem agora, com Fast and Furious. Não, exatamente. No Velocidade Furiosa, eles rodaram lá naquelas autoestradas ao pé de Viseu, exato, não é? Sim, mas podia ter sido em qualquer autoestrada. Exatamente. E ali não, ali tu reconheces os locais. Yeah. Mas é mesmo o stand-out. Eu aí partilho a opinião contigo em relação ao filme como um todo. Acho que é uma produção super competente, tecnicamente está tudo lá. Nota-se até ali um esforço em fazer com que a ação seja real, não é? Aquilo está bem coreografado. Sim. E as paisagens estão bem aproveitadas. E o nosso amigo Sean Cordeiro, o David Sean Cordeiro, é um dos duplos, pá. É, e mas... Eu agora não sei, não sei exatamente o que... Não vi parte alguma, ele deve lá estar. Deve ser um daqueles tipos que é atropelado ou uma coisa assim. Exato. David, se estiveres a ouvir isto, diz-nos onde é que tu apareces. Sim, se é que apareces, onde é que tu estavas? Em que qualidade, exatamente, é que tu contribuíste qual aqui é para o minuto, é o minuto, segundo e frame. Mas depois é isso, pá. Acho que o filme como um todo, acho que os gajos não estavam muito interessados em ir além dos mínimos olímpicos. Parece que a preocupação aqui era mesmo só cumprir calendário, não é? Ali naquela agenda de verão da Netflix. Epá, e a história de espionagem é um sucedâneo. Nenhum dos personagens vai ser lembrado 5 minutos depois de aparecer no ecrã. E acho que podemos aqui concordar que a Gal Gadot, pá, não é uma estrela de ação. Por mais entrega que ela dê ao personagem. Eu sinto é que aquela personagem, apesar de tudo, pode crescer. E que isto pode, não dando prejuízo, e certamente não deu, podem eventualmente apostar numa sequela. Pois, eu não sei quais são os dados estatísticos. O filme esteve em primeiro lugar ali naquelas duas primeiras semanas na plataforma, mas não sei hoje em dia o que é que isso significa, não sabemos. Sim, não é? Mas não me chocaria que houvesse uma sequela deste filme, porque acho que despertou interesse suficiente para se destacar, se calhar, da grande maioria das produções da Netflix. Nem por mim, nem pelo público em geral, eu tenho notado um particular interesse em continuar a explorar aqui o franchise. Lembrar aqui que é já a segunda vez que a Gal Gadot cai numa esparrela destas, que foi, a primeira foi aquele terrível Red Notice da Netflix. Esse eu não vi. Que é com o The Rock e com o Ryan Reynolds. Epá, muito fraquinho o filme. E epá, ainda assim este Heart of Stone é um bocadinho melhor que esse. Mas é mais uma produção Netflix sem chama e sem personalidade nenhuma. Não é um filme mau, mas padece deste pecado que é sintomático à maioria das produções Netflix, que parece que estão mais focadas em segurar subscritores por mais um mês do que em fazer cinema a sério. Muito bem, Daniel. Vamos falar com a nossa convidada. A nossa convidada chama-se Margarida Adonis e em 2006 fundou a Ready to Shoot, uma produtora audiovisual que tem dado cartas em alguns dos mais ambiciosos projetos de música e publicidade em Portugal. No ano passado, aliou-se à Netflix e à Skydance Media para acompanhar uma das maiores produções cinematográficas que alguma vez aconteceram em Terras Lusas. E esta é a primeira entrevista sobre Heart of Stone que Margarida concede. É por isso um imperdível conteúdo exclusivo, meus amigos. Eu vou começar por fazer as perguntas. Muito. Contem-me lá o que é isto, que eu não sou subscritora do vosso canal de podcast. YouTube. Está em falha. Portanto, eu não tenho tempo para fazer tudo nem para ver tudo. É verdade. So sorry. Eu ainda agora estava a comentar com o Daniel que eu pouca televisão vejo e, no entanto, trabalho em televisão. Eu não faço televisão há 23 anos, portanto, já não conheço assim tão bem as pessoas que trabalham em televisão e as que conheço agora mandam naquilo tudo. Epá, isso é muito bom. Isso é muito bom estar desse lado e depois pedir uns favorzinhos, ligar o telefone e dizer, olha, opa, dá aqui uma ajudinha. Isso é muito bom. Não há almoços grátis. Isso é verdade. Falando aqui sobre nós somos... Provavelmente, eu vou puxar os nossos galões e dizer que nós somos o melhor podcast de cinema em Portugal. Falamos bastante também em cinema português, E também, quando há uma produção estrangeira da grandeza do filme que nós vamos falar, tentamos sempre chegar à conversa com alguém da produção para nos contarem aqueles segredos, aquelas coisas todas. E da malta famosa aquelas coisas toda... que nós assinamos o NDA e não podemos contar. Exatamente. Mas isso é antes do filme estrear, depois já se pode falar, ou não? Nós temos alguns informadores em relação a isso também. Nós conseguimos a informação, por um lado ou por outro. Mas hoje é a Margarida... Agora vieram diretos à fonte. Pronto, exatamente. A Margarida viu aquela publicação que eu fiz numa outra página que eu tenho, em que eu visito locais de filmagens de cinema, que é o The World is a Set, e um dos atores partilhou também os... aquele ator Lourinho, que eu agora não me lembro o nome, que faz de vilão no filme. Era aquele vilão que... aquele capanga, vai, um capanga. O John. Quem publicou foi o Tom Harper. Ah, sim, o realizador. Sim. Também partilhou, é verdade. Esse foi é verdade. Esse. Foi onde eu apanhei essa publicação. Publicação maravilhosa, adorei, fiquei mesmo seduzida por essa perseguição, mas ainda te faltam alguns detalhes. Falta aquele cenário na fonte e preciso de ir ao Algarve também, mas essa, pronto, exatamente, essa tem que ficar para outra altura. Precisas de ir a vários sítios. Sei, eu já identifiquei. Só me falta, na verdade, acho que só me falta aquela aldeia senegalesa que eu não consegui dar com aquilo em lado nenhum, mas a Margarida tem que me ajudar depois a mandar as coordenadas. Não vais conseguir. Não vai fazer esse favor depois? Se calhar vamos deixar aqui um jogo em aberto. Let's make a trade. Ver o teu filme e a tua reportagem até chegares ou não. O local. Não imagina as horas que eu já passei no Google Maps à procura de locais de rodagem de outros filmes. Isso é tão giro, essa tua mania. É mesmo. É uma opção, aliás, sim. Né? Deixa-me dizer-te que nós, na edição final, acabámos por não ter duas cenas enormes que nós produzimos cá em Portugal. Deleted scenes. Também tinham dado uma grande reportagem tua. Senhora. Pode ser que o filme um dia, se sair em formato físico, eles coloquem lá as cenas cortadas. Não sei, sabes que, quer dizer, o formato físico só se for o quê? No DVD? Sim, é isso que eu estou a dizer, sim, num Blu-ray. Sim, ou não, Blu-ray. Coisa não, assim. não, eles não fazem isso. Eles nunca... Pois é, Netflix. Agora é tudo diretamente para streaming. É, nós por acaso tivemos a sorte, só houve dois crew screenings, o filme foi filmado em 5 países. E houve dois países muito sortudos que conseguiram ver o filme em ecrã gigante, e nós fomos um deles. Reservámos o São Jorge, convidámos as 700 pessoas que faziam parte da nossa ficha técnica. Não convidaram o podcast VHS, que eu não percebo porquê, não havia direito a nenhuma pessoa que não tivesse sido, sim. Nada de familiares, amigos, nem jornalistas, nem imprensa, nem nada. Mas vocês conseguiram aqui uma proeza, que foi: nós só soubemos que a Gal Gadot, cá tinha estado em Portugal. Acho que o T é mudo, Paulo, Gal Gadot, não é? Gal Gadot, ok. Nós só soubemos que ela cá tinha estado quando ela se foi embora. Ela fez um post de Instagram quando chegou. Sim. Mas passou discretamente, é verdade. Foi difícil e foi fácil. Foi difícil porque nós tivemos na Ready to Shoot um ano, 15 meses em pré-produção. E, portanto, foi um trabalho vastíssimo de autorizações. Certo. E toda a gente assinou termos de confidencialidade. E as pessoas perceberam, todas as instituições, os políticos e os privados com quem nós... negociámos e nos relacionámos durante todo o tempo de pré-produção, perceberam a veracidade e a importância da confidencialidade. A nível da equipa, nós éramos 700, a Ready to Shoot contratou 350 pessoas diretamente, e depois indiretamente andávamos entre os 1000 e os 1700 pessoas todos os dias. Foi difícil, foi às vezes conter... numa fase de pré-produção, conter a curiosidade dos jornalistas. Certo. Confesso-vos que em 2 anos, a primeira entrevista é que doeu é vossa. Então, nosso. Graças à nossa persistência. A Ready to Shoot está mais direcionada até para a produção de filmes publicitários do que, se calhar, para uma produção a este nível. Como é que esta produção chegou até vós? do que se calhar para uma produção deste nível seria se eu certo, não tivesse feito. Não estou a menosprezar de todo. Não, não, não, eu sei que não estás, mas eu estou a meter contigo. Ou seja, a Ready to Shoot tem 23 anos e há 23 anos que faz publicidade. Vocês filmaram um anúncio que eu acho muito giro, que é da Magnum, e foi filmado totalmente no Palácio do Bussaco. E que, acho que o anúncio está no muito Bussaco. Giro. Olha, ainda não vi esse, passaram aqui ao lado e não disseram nada. Na segunda onda de pico de Covid, alugámos o hotel todo, o de baixo e o de cima, e fechámos lá 10 dias a testar 300 pessoas todos os dias e a fazer um cerco sanitário à volta do hotel. Isso foi em 2021. Isso foi em 2020, novembro. Foi um filme bastante difícil e era tudo novo para nós, a testagem, as aragatoas, não sei quantas enfermeiras todos os dias, tudo aí testar. Mas eu acho o anúncio muito giro, está muito elegante, muito bem filmado, parabéns pelo trabalho. Sim, obrigado. Acontece que desde 2013 eu achei que a experiência que eu já tinha e que a minha equipa também tinha e que as pessoas que eu gosto de ter a trabalhar ao meu lado também tinham, valia a pena nós passarmos a pensar noutro tipo de escala e noutro tipo de produtos audiovisuais e, portanto, eu comecei a investir imenso em fazer, como eu chamo-me a mim própria, a Linda de Sousa com uma ala de cartão, sem subsídios do AICEP, e lá vou eu para os meus festivais e para as minhas reuniões fora de Portugal, tentar angariar conteúdos ou séries ou filmes que pudessem vir a ser filmadas em Portugal. O meu investimento e o que eu semeei nos anos para trás acabou por vir a dar frutos e, portanto, o contacto da Netflix veio justamente porque eu, em 2 anos antes, tinha feito uma apresentação de Portugal e da Ready to Shoot para 98 produtores da Netflix em Los Angeles. Portanto, não caiu do céu. E não defraudámos ninguém. Nós, quando recebemos o primeiro Zoom, eles ainda estavam em pitching com outras produtoras, cá em Portugal, e depois de variedíssimas reuniões, recebemos um e-mail a dizer "We're gonna go with you". E, portanto, foi quando eu fiz aquela dança, assim, na minha sala de estar. Fico muito feliz, porque era mesmo fruto do meu trabalho e do meu investimento ao longo dos anos. Claro, claro. Isto quanto tempo antes das câmaras começarem a rodar? Eu comecei em junho de 21 e nós rodámos em junho de 22. Portanto, eu comecei um ano antes e vou acabar agora em setembro. Ainda não está, ainda está no ar? Estamos a fechar contas. Ah, okay. Pois, essa parte chata. É igual, faz trabalho de escritório. Parte, yeah. O que é que se faz primeiro num projeto destes? Por exemplo, a escolha dos locais onde a ação vai decorrer é parte de vocês? São vocês que sugerem locais? Não, em Portugal? Não, somos nós. Na realidade, isto começou de uma forma muito engraçada. Eles contactaram-nos e disseram que queremos filmar 5 dias em Lisboa com a Main Unit. A Main Unit é que tem os talent, os stars, e queremos filmar 7 dias com a second unit. A second unit tem outro realizador, outro DP, é outra equipa autónoma completamente, são 2 equipas totalmente autónomas. Queremos filmar 7 dias com uma e 5 dias com outra. Nos 5 dias faz tudo o que tem os main actors e as estrelas, e no second unit faz-se toda a parte carros, dos drones, perigosas e das perseguições, etc, etc. E eu disse, ok, então mandem-me o script, se faz favor. Depois de eu ler o script, tive uma reunião com o production design, o Charlie Wood, uma pessoa maravilhosa, com imensa experiência, que fez imensos filmes do Marvel, o Avengers, o Captain America, todos esses maravilhosos. Vamos pedir o e-mail desse senhor. Sim. E o Charlie dá-nos o briefing. Tem um mood board feito para as cenas que eu queria filmar em Lisboa e nós somos supostos... Ficaram de queixo caído. O quê? Ele dá-nos um mood board, que são fotografias tiradas da internet, onde é que ele acha que o filme poderia acontecer, e depois é nosso papel ir recriar à procura daquele look and feel, mas não tem que ser aquele decor, não tem que ser aquela rua, não tem que ser aquele ângulo. E nós começámos a fazer a Raperage para Lisboa, o João Alves, um talentosíssimo raperador. Começámos a fazer a Raperage de Lisboa e eu comecei a ler o script e disse, mas espera aí, isto tem aqui imensas coisas que se podem filmar aqui. E então, à parte da Raperage de Lisboa, ainda em agosto, back in the times, uhum. pedi ao Renato Correia, que é o nosso especialista em location moods e em apresentações de decors e que faz com que os filmes venham para Portugal e não vão para outro país. Para o Senegal, neste caso. Exatamente, temos aqui um Senegal, temos aqui a América Latina, temos aqui a Índia, e foi isso, foi dito e feito. Nós começámos a fazer a reperagem de Lisboa para Lisboa, de repente eles começam a ver coisas extraordinárias da cidade de Lisboa e nós começamos-lhes a mostrar mood boards do nosso arquivo. E eles dizem, espera aí, para tudo, não vamos nada filmar 5 dias em Portugal, nem vamos nada filmar 7 dias, vamos filmar 30 dias em Portugal. E o filme ficou, ou seja, nós estávamos em reperagem para fazer 5 dias e já tínhamos 13 da main unit. Sim. E estávamos em reparagem para fazer 7 dias da second unit e de repente já tínhamos 27. Mas nota-se que o filme tem cerca de um quarto ou um quinto do filme passa-se em Portugal. Sim, sim. Sim, é uma grande fatia. E isso deve-se ao trabalho extraordinário que a nossa equipa fez. E deixa-me dar-te aqui os parabéns pela a cena da perseguição pelas ruas de Lisboa, que a culminar na Praça do Comércio. Rapaz, estão incríveis. E eu quando vejo no trailer a perseguição a entrar na Praça do Comércio, era um sítio que eu não imaginaria que vos deixassem filmar. E vocês conseguiram a autorização para isso. E está incrível. Toda essa sequência está muito, muito boa. Quantos dias é que foram necessários para filmar essa sequência? Eu e o Luís Santos, porque começámos mesmo a trabalhar em agosto do ano anterior, fizemos um breakdown dos decors todos, do que é que implicava todos os layers de autorização de absolutamente cada decor. E fomos partir pedra aos dois, fazer reuniões, trazer as pessoas para o nosso projeto, explicar-lhes sempre de uma forma muito realista a escala absolutamente transcendente e enorme em que nós estávamos a trabalhar, a responsabilidade que era e o magnífico que seria se as coisas ficassem bem feitas. Quer dizer, assim, a Praça do Comércio é $1 million dollar shot. É um momento inequívoco do filme que mostra que nós estamos em Lisboa. Sim, e esse sim, plano não era, quer dizer, podia, tinha tudo para não ser autorizado, mas era como morrer na praia. Claro. Se não tivéssemos aquela magnitude daquele plano, nós iríamos adivinhar as ruas de Lisboa, mas não saberíamos nunca onde é que estávamos, certo. Nem mostrávamos a magnitude e a beleza da cidade. Eu lembro-me de começarem a aparecer aqueles vídeos feitos por telemóvel das pessoas ali à volta, e a malta, epá, o que é isto, né? Porque na altura não sabia exatamente, pensava-se que era Velocidade Furiosa, mas depois diziam que não, que era um filme Netflix. Mas sim, havia muita desinformação sobre essa Velocidade Furiosa, porque nós tínhamos instruções exatamente ao contrário da Velocidade Furiosa, enquanto que a Velocidade Furiosa promoveu muito antecipadamente, certo, que viria para Portugal filmar, nós tínhamos instruções para ser o mais discretos possíveis, que é assim que a Netflix trabalha e que foi assim que nós trabalhámos. E eu gostei imenso de trabalhar assim, como tinham mais ou menos ao mesmo tempo um filme de perseguições de carros, achavam que aquilo era a Velocidade Furiosa. Aliás, sim, chegavam-me a dizer, ah, mas tu foste contratada para fazer a segunda parte da Velocidade Furiosa em Lisboa. E eu dizia, sim, fui. Não é muito comum vermos perseguições vertiginosas de carro em ruas tão estreitas, que é uma coisa tipicamente lisboeta. Estragou-se alguma primeira, coisa? Claro que estragámos imensas coisas. Então. Olha, no Torres do Paço, estragámos um drone. Então. Aqueceu e caiu antes de levantar, a 3 metros do chão. Tivemos durante 4 meses uma oficina completa a funcionar, com 19 mecânicos, para transformar os carros todos que bateram e que rodaram em Lisboa de forma a torná-los seguros para que os estantes os conduzissem. Portanto, tínhamos a esvaziá-los, a pôr tubos de aço e de alumínio por dentro, por fora, por cima, pelos lados, tiveram que fechar ruas altamente turísticas, que aquilo é ali aquela zona do castelo, não é? É Alfama e... Rua de São Cristóvão, Largo do Trigo, Largo do Trigueiro, sim. Escadinhas... Eu fui lá tirar as fotografias e aquilo são zonas que, agora, especialmente agora em agosto, estão carradinhas de turistas. Ou seja, vocês tiveram que fechar durante vários dias zonas altamente turísticas, sim, e manter os, sim, turistas fora. Mas nós não fechámos tudo ao mesmo tempo. Nós fazíamos por secções. Nós fazíamos por layers. Imagina, fechámos primeiro as escadinhas até ao Largo do Trigo. No dia a seguir fechámos do Largo do Trigo até à Rua de São Cristóvão. Aquilo estava, obviamente, estava condicionado para nós... naqueles dias, mas efetivamente o nosso set de filmagens era feito por layers, da mesma forma que foi feito no Terreiro do Passo. Nós primeira noite filmámos da Rua Augusta até à Rua da Alfândega, passando o arco. Na segunda noite fomos de dentro da placa da Praça do Comércio até a meio da estátua, e na terceira noite fizemos da estátua para a, 24, para a Avenida Infante Dom Henrique. Uhum. Estava fechado, mas nós não estávamos sempre a filmar aquela correnteza toda de perseguição, claro, todas as noites, era por layers. Portanto, fomos fazendo isso por slots, aquilo estava muito organizado por slots, por campos de filmagem. À medida que íamos avançando no Terreiro do Passo, abria o trânsito e os transportes públicos atrás de nós. Uhum, mas certo. Todos os dias fechávamos um slot diferente. O muito gozo bem. Que não deve ter dado ver toda a perseguição depois toda montada em sequência, não é? Ah, ver, claro, o resultado gozo do trabalho. Nós vimos todos os exteriores de Lisboa, vimos muitas imagens bonitas. Agora, os interiores foram gravados também cá em Portugal? Não. Eu senti que aquela casa, não foram. Que supostamente é em Lisboa, é um estúdio. Em janeiro, antes da nossa reparagem técnica, eu tinha um diretor de arte e um props buyer em Lisboa a comprar casas e recheios de casas portuguesas, desde tomadas de eletricidade, puxadores de portas, armários de cozinha, fotografar painéis de azulejos para eles aumentarem e fazerem fotografia digital os azulejos, mas fotografarem digitalmente azulejos de verdade. Uhum. E mandámos um contentor com casas da avó portuguesas, com fotografias. Móveis, casas da avó. Ah, não é com fotografias, é com os móveis. Sim. Com as cadeiras, com as mesas, com os aparadores, com os móveis de cozinhas das casas da avó, mandámos um contentor para eles decorarem aquele cenário. E aquele os cenário, vendedores de velharias fizeram dinheiro nesses dias. Adoraram-nos. A parte difícil é que eles querem sempre receberem dinheiro e nós precisamos sempre de fatura. Pois, exatamente. Pronto, e que aquele cenário foi construído na réplica absolutamente fiel do prédio exterior que nós estávamos a filmar nas escadinhas, uhum, tal e qual, sim, janelas, escala de janelas, localização das janelas, incluindo as escadas. Eles construíram as escadas que nós filmámos e que nós filmámos em real aqui. Uhum. E parte da imagem pelas escadas é parte estúdio, é parte real. Uau, portanto, prometes o trabalho ser perfeito. Foi feito com uma exatidão, com um detalhe, com um cuidado com aquilo que é nosso. Foi estúdio, mas foi muito bem feito. Nós temos estado aqui a falar na rodagem em Lisboa e tudo o que é Senegal é Algarve e Alentejo, é isso? Quando nós temos duas unidades de câmara, são mesmo duas equipas individuais e completamente díspares de rodagem. Nós tínhamos 250 pessoas em Lisboa e 350 no Algarve, ao mesmo tempo. Eu rodava no Algarve de dia e o Paulo rodava em Lisboa de noite. Portanto, foi uma semana, foram 8 dias, em que eu dormi 2 horas por dia, porque eu estava a fechar o meu decor às 6, 7 da tarde e eles estavam a abrir, e eu abria o meu decor e levantava-me às 4 e às 3 da manhã e eles estavam a meio das filmagens, eu ia para o meu decor às 5 da manhã e eles estavam a acabar. Haja bronza! A Gal Gadot, ela é muito simples ou tem assim alguns pedidos extravagantes? Ou tem tiques, tipo só quer M&M's vermelhos ou como é que é? E não esqueçamos o Jamie Dornan, que é o das 50 Sombras, sim, ficou celebrizado. Uma gentileza, sim, super discreto, ele é um amor, super discreto, super educado, muito profissional, quase que não se dava por ele. Tinha um driver e uma assistente que geria os horários dele e as entradas e saídas de set, e realmente era uma pessoa delicadíssima e muito simpática. Eu acho que ele próprio também nunca tinha trabalhado tal como nós, não é? Num filme com uma escala tão grande. Sim, nós tínhamos um campo base nas Docas, que era o campo base de Lisboa. Nós tínhamos 3 campos bases em Lisboa e tínhamos cerca de 50 mil metros quadrados, 40 carrinhas Lutons, 38 caminhões de tiro de 22 metros, e nós andávamos com aquilo sempre atrás. Não foram fazer uma jantarada com a Gal Gadot? É à vontade, mas não é à vontadinha, não. Não, ela estava cá com os filhos, foi um período muito longo e tinha 3 filhos e um marido para dar assistência quando não estava a filmar. Uhum. Porque estas pessoas passam a vida a filmar e a viajar e tentam fazer com que a sua vida seja o mais normal possível dentro do que eventualmente se pode chamar esta vida normal, mas a vida deles normal já é bastante caótica do ponto de vista logístico. Portanto, quando não estava a filmar, não estava em jantarada, claro. Estava com a família dela. E o mesmo Jamie Dorman também. Há bocado estávamos a falar do rigor na recriação de cenários e no respeito por aquilo que é a geografia de Lisboa. Porém, uhum. deixaram escapar uma grelha, entre aspas, as tapas. Toda a gente teve de falar nessa porcaria, que é a personagem que agora não me recordo do nome, que é lá a chefe da equipa de Intel. Que diz que se a outra moça não estiver em Lisboa, olha, vai comer umas tapas. E os orgulhosos portugueses não toleraram essa pequena confusão. Vocês tiveram acesso ao guião antes? Olha, sim, tivemos, e deixa-me dizer-te que se houvesse tempo para ler as inúmeras versões que saem do guião ao longo de um ano de produção, se calhar até teríamos dado conta. Uhum. Mas a verdade é que eu leio o guião todo, não é? Leio o primeiro, leio o segundo, leio o terceiro, e a partir do quarto, e houve 20 e tal versões, saía uma versão de guião por mês, a partir do quarto já só lês aquilo que são as páginas de Portugal e aquilo, claro, que tu tens que deliver. Essa linha foi filmada em Inglaterra e, portanto, não estava escrita nas primeiras 4 ou 5 versões do guião, uhum. foi filmada em Inglaterra, portanto, houve uma determinada altura que eu deixei de ler as partes que não eram filmadas em Portugal, porque era... Eu, por acaso, desvalorizo um bocadinho essa questão. Porque eu também. As tapas é algo que agora é muito comum em qualquer cidade cosmopolita. Há aqui 2 questões. É assim, os portugueses, por natureza, só sabem dizer mal. Portanto, tinham que dizer mal de alguma coisa. E estão completamente no seu direito. Ponto 1. Ponto 2. Nós já estamos tão gentrificados que comer tapas em Lisboa é uma coisa absolutamente natural, sim, normal. Há montes de lojas qualquer de tapas. Português faz, e portanto eu não vejo isso uma ofensa assim dramática. Por outro lado, eles são muito respeitadores das nossas opiniões. Já trabalhei com muitos produtores, muitos realizadores, e muitos deles estão-se completamente nas tintas para aquilo que nós dizemos, e estes não estavam. Portanto, uhum. se eu tivesse eventualmente lido esta linha para trás ou para a frente do meu tempo e não me tivesse concentrado única e exclusivamente naquilo que era a minha responsabilidade de produção, eu até teria dito, olha, isto vai cair mal, isto não se diz assim, isto é mais outra coisa, é pastel de nata, é pastel de bacalhau, leitão, pastel Carcóis. De leitão. Os croquetes. Vais comer os croquetes. Whatever. Te garanto que eles tinham alterado. Tiveram cá os guionistas, os 2 guionistas tiveram cá connosco, pré-produziram o filme, vieram à reparagem técnica, vieram fazer location scout, ver os decors onde é que o filme ia ser rodado, e portanto eles próprios se calhar comeram tapas em Alfama. Certo. Mas eu digo-te que os tipos da Netflix e os produtores da Skydance e os produtores da Netflix e os produtores americanos eram pessoas altamente respeitosas, o Tom Harper, que quando nós lhes dizíamos alguma coisa, olha, isto não é assim em Portugal, ou é assado, ou isto não se faz assim, faz assado, eles aceitavam, eles nunca se impuseram, foram extraordinários. A minha responsabilidade de supervisionar, se calhar até tinha evitado este grande drama da tapa, não é? Mas foi em agosto, silly season, qualquer coisa isso. Servia para escrever não, em notícias. Exatamente, não? Quer dizer, um filme tão bom, em que há coisas tão bem feitas, que investiu em Portugal igual ao orçamento do Ministério da Cultura para o ano inteiro de um país. Eu penso que há coisas muito mais interessantes para falar do que as tapas. Sem dúvida, claro que sim, sem dúvida. Claro que sim. Eu lembro-me de ver pessoas a reclamar com a geografia da própria perseguição, dizer que num momento estavam no sítio A e de repente já estavam no sítio B e que era impossível. Mas estas pessoas não fazem ideia do quão aldrabada é a geografia em cinema. E o que importa é que haja uma continuidade, uma ideia geral de como é que a perseguição acontece. Certo. Eles não conhecem os outros locais. Percebes? Esse é por que não conhecerem os outros, acham que Portugal é que está a ser desrespeitado. Essa ilusão é para isso que nós pagamos um bilhete para irmos ao cinema. Claro, claro. Esse ilusionismo, não é? Acho que seríamos demasiado literais se fôssemos à procura de uma perseguição que se faz e que começa no António, na rua António Maria Cardoso e acaba no Terreiro do Paço e que faz a Vitor Corma e deixa a calçada de São Francisco e vira à direita na rua Augusta. Era um bocado... Bem, a Margarida conhece, ou disse ao Calhas, ou conhece Lisboa como a palma da mão. Agora fiquei impressionado. Eu conheço Lisboa como a palma da minha mão. E não vivo em Lisboa. Oh, Margarida, eu estive aqui a ver a ficha técnica e para além dos inúmeros assistentes de primeira, de segunda e até terceira unidade, eu destaco aqui a Rita Adelino, o Tiago Cruz e a Marta Levezinho, que foram os compradores. Eles tiveram que comprar o quê, exatamente? Eles são os buyers. Os buyers. Eles são, trabalham no departamento de arte. Sim. E são os que andam na rua a justamente comprar os móveis e os adereços que são necessários para a então, população. Então o WhatsApp deles está sempre bling bling bling bling bling bling. É com isso? Fotografias. Exato. Não, o WhatsApp deles está sempre bling bling bling bling para o chefe de decoração a dizer: encontrei este não sei o quê, encontrei este. É este que queres comprar ou é este? Este custa 50 euros, este custa 70. Queres que eu leve os dois? Não, é melhor levar só um. Eu tenho aqui uma outra questão em relação à ficha técnica. Vai lá, continua a tirar na ficha. É só uma. É a função da Ivana Carvalho e a função dela era de controlar o Swing Gang. Que para mim, eu julgaria que isso seria necessário para outro tipo de produções. Mas neste caso, tu importas swing de especificar. Gang, é verdade, é o que é isso? Importas isto? De especificar o que é o Swing Gang. Olha, mas diz-me uma coisa: a Ivana Carvalho estava na ficha técnica de Portugal. Eu acho que pois, sim. Pois, é que não é Ivana, é Ivna. Falta-lhe um A, Paulo. Ah, é acho Ivna. Que não é portuguesa. Yeah, é okay. Ivna Carvalho. Ela não é portuguesa. Essa está na ficha técnica de outro país, porque eu não me lembro desse nome. Mas eu digo-te o que é o Swing Gang. O Swing Gang, de certeza que faz parte da maquinaria ou da eletricidade, que tanto montam ou desmontam, fazem pré-light e pré-rigging, ou fazem strike, que é a desmontagem, de todo o equipamento técnico antes ou depois de filmar. Uhum. São o Swing Gang, são os técnicos, são os braços e as pernas e a cabeça das pessoas que ajudam a fazer a montagem técnica. Muito bem. Obrigado aqui por ajudares aqui ao meu léxico cinéfilo. Sim. Nós temos talvez as duas maiores produções em Portugal a acontecerem praticamente em simultâneo, que é o caso da Velocidade Furiosa 10, pelos vossos concorrentes, a Sagess Productions, e tiveram vocês também a fazer aqui o Heart of Stone. Houve algum conflito pelo facto de estarem duas coisas deste tamanho a acontecerem simultâneo ou correu tudo bem? Correu tudo bem. Para já, porque eles nem sequer estavam em Lisboa. Não, nós não tínhamos decores emparelhados. Filmaram um bocadinho em Almada, mas pouco mais. Sim, eles filmaram em Almada, mas eu estava para aí, no Algarve, no Terreiro do Paço, assim, algures. Paulo, eu já terminei as minhas perguntas, não sei se tens mais alguma. Não, é apenas saber se a Margarida tem mais alguma. Pois, correu tudo tão bem. Correu tudo tão bem, o que é que vem aí? O que é que está a ser falado? O semear. Okay. Mas ficaram todos com boa impressão da equipa portuguesa, muito. Não é? Adoraram. Isso é que se quer. Porque eu lembro-me de ver imensas notícias, na altura, das pessoas, dos locais, muito indignados com o facto das ruas fecharem. Deixa-me dizer-te que as nossas filmagens são super silenciosas. Acredito. Para já... A ação e cala-se tudo, não há telemóveis, está tudo em silêncio e eles estão sempre em diálogo. Temos os stands dentro dos carros com as intercomunicações que têm que ouvir as ordens todas dos coordenadores de stands, dos SFX e dos realizadores e dos diretores de fotografia, todos em comunicação aberta com 8 câmaras que nós tínhamos em cada set. Portanto, se há trabalho silencioso, é o nosso. E de facto houve pessoas que refilaram e que vieram para a rua mas essas não foram as pessoas onde nós filmámos, foram pessoas que falaram por falar, porque as pessoas onde nós filmámos, as pessoas, os residentes onde nós estivemos efetivamente a filmar, estavam felizes da vida quando nós estávamos ali, estavam certo. A ver as filmagens da janela deles. Como é que isso se impede? Imagina, há um plano, eu penso nisso a ver o filme. Tem-se um não plano se em que se vê um edifício atrás em que tem, por exemplo, 20 janelas. Como é que se garante que não há pessoas que se debruçam à varanda a ver o que está a passar? Ou que filmam então, e metem no Facebook? Vou responder à tua pergunta. Filmamos um plano picado e temos 20 janelas atrás. Temos 20 janelas, temos 20 assistentes de produção dentro daquelas janelas. Dentro de cada casa? Dentro de cada casa. A garantir que ninguém vai à janela? Ninguém vai à janela, que a janela está aberta na posição que se quer, que a luz está acesa na intensidade que se precisa, provavelmente a luz que lá está não é da janela, fomos nós que lá pusemos. Eu não vou dizer que temos 20 assistentes de produção em cada janela, mas temos um assistente de produção que controla o prédio todo, que tem as chaves dos andares todos, que conhece as pessoas todas, que falou com as pessoas durante 3 meses e que sabe que naquele dia... é ele que manda naquelas janelas todas. E as pessoas estão lá, porque eu lembro-me que haver o caso de pessoas a quem pagaram, no caso de Velocidade não. Furiosa, pagaram para elas estarem fora durante a rodagem. É assim, nós às vezes também pomos as pessoas em hotéis, porque as casas estão tão pequenas que não coabitam um tripé de iluminação, um assistente de produção, uma câmara e uma pessoa lá dentro. Portanto, certo. Há alturas em que nós oferecemos a possibilidade, de facto, das pessoas irem para um hotel. Mas o trabalho de produção é um trabalho de proximidade, é um trabalho de diálogo, de encontrar pontes, de solucionar contingências, de encontrar meios para conseguir produzir aquilo que o realizador quer. Portanto, quando nós vamos filmar para uma rua como a Alfama, nós tínhamos aquelas ruas, todas as pessoas contactadas com 3 meses de antecedência. Elas sabiam quem era a cara que mandava ali, quem era quem pagava o cheque, quem é que dava a voz da ação. As pessoas conheciam os meus colegas todos dos locations. Que dor nós chegamos lá e agora para tudo, vamos filmar. Não, eu tinha 39 location managers só em Lisboa. Sobretudo de não defraudarmos a confiança das pessoas. E não defraudámos. Claro. Porque vocês não têm ninguém que se queixe. Da rua de São Cristóvão ao largo do Caldas até às Escadinhas, não há ninguém que se queixe dos malucos do cinema que andaram para lá a filmar. Certo. Porque nós deixámos os sítios mais limpos do que o que estavam, paredes pintadas que estavam sujas, tratámos as pessoas todas com respeito e elas sabiam o que é que tinham e viam as filmagens da sua janela. E tanta gente curiosa para ouvir este podcast e muita gente viu da janela, da sua janela. Vimos a trabalhar ali durante o desafio. Quem nos estiver a ouvir, está aqui uma carta de apresentação do trabalho impecável da Ready to Shoot. Margarida Adonis, fantástica aqui a vender. Exatamente. Obrigado. Eu tenho não que sei. Vender na primeira e na última entrevista que dou, também claro. Não há nenhuma. Assim é que eu gosto, ficamos com o exclusivo. E eu fico muito contente que isso tenha acontecido cá em Portugal, sobretudo, e que vocês tenham essa atitude. Porque isso só faz com que vocês fiquem bem vistos e continuem a trabalhar mais. E eu fico muito feliz se vocês conseguirem trazer outra produção de cá para Portugal. Estou a trabalhar nisso. Muito bem. Pronto. Nós estamos depois cá devemos para querer ver. Também essa entrevista sobre a Next Big Thing exclusivo. Da Ready to Shoot. Daqui a 2 anos falamos então. Boa, muito boa, bem. Boa. Margarida, assim foi um combinado. Prazer. Muito obrigado por conversar um connosco. Grande. Eu não cheguei a perguntar, gostou do filme? Aqui entre nós. Gostei imenso. Gostei. Acho que tem um bom plot, acho que é um ótimo filme de ação, super entertaining e já tinha que haver de facto uma mulher tipo 007, não é? Porque, sim. Digamos só que compara nosso... Missão Impossível, na verdade, é mais parecido sim, com Missão é um Impossível. Sim, eu acho que é um, não, misto, é um misto. Sim, é mais parecido porque é a mesma produtora a fazer. Alguém eu perdeu, não sou eu. Alguém se esqueceu de um guião em cima da mesa e os outros vieram. É mais parecido porque é um estilo da Skydance, não é? Sim, okay, Skydance sim. É a produtora do Mission Impossible e eles têm sim, um estilo. Tem um de, standard, sim, sim, tem um modelo. Eles têm uma fórmula. Claro, certo, uma claro. Fórmula que resulta, não é? Muito bem, Margarida, olha, foi um prazer, obrigado. O verão está a chegar ao fim, mas não desesperem, amigos. Cá estaremos para ser o raio de sol da vossa vida, com quase 300 episódios para vosso consolo, totalmente gratuitos e disponíveis em todas as plataformas dignas e indignas da World Wide Web. Até breve!